Vou na ProDilusão para comprar para o procedimento ILS, ILS Zulu pista 22. Boa noite, Papa Romeu, Vitor, Índia, Uniform. Acione identificação e informe para a descida, Vitor, Índia, Uniform. Vente, está passando 075, agora afastado 60 metros. Autoriza voar rotatória. Lins 1935, como viagem? 1935, está 3175. Fala que durante a ocorrência da decolagem atropelou um pássaro na pista. É, depois você chega que era um pássaro de grande porte. Obrigado. O senhor sabe próximo a que taxiway foi, mais ou menos? O senhor está em Fraero para fazer a revisão da pista? Foi próximo a taxiway Delta ali. Ok, obrigado. Teve alguma avaria na aeronave? Não, não teve avaria não. Por enquanto, a gente vai observar aqui, mas está normal. Ok, muito obrigado. Bom trabalho, boa semana. Obrigado. Boa noite, nível 360, qual é a autorização? Ciente, 8002. 35 no ONU, acesse identificação, vigilância radar. Mantém nível 360, meu, Gisaltec, Brasília, 124, decimal 2. Em 3567 a pista está sendo impraticável. Agora os 43 vamos chamar a infra-aérea e aguardar a revisão. Controle, boa noite, da 3075, decolou, estamos na pro de gole, são 340. Contato radar, sessão 340. 340, 3175. Devido à colisão com o pássaro, o Airbus que decolou, que fraero já foi acionado. Ciente, 8002, obrigado. Boa noite, 5 ciente. Doutor 105. Ciente, o 35495. Solo F6720, pode confirmar o referente a 28 aí? É, pista impraticável, aguardando a verificação devido à aeronave que decolou, colidiu com o pássaro. O 6720 tá no 8, puxa, vai com o acionamento. 6720 autorizado, reposto para o táxi. Autoriza. Voo no 755, chame agora o centro de Recife, 1288 e alterna 13325. 288-1235 ou 3335? 1325. 3325, ciente, boa noite. Salvador, 1-602, ciente da Tango. Voo no 602, ação de identificação. Desça na chegada Karen para o nível 050. Ativo na Karen, descendo até o 050. Afirmativo, no 602, informe que a aeronave da Tango se colou, colidiu com o pássaro. A pista está impraticável, aguardando o término de uma vistoria, ok? Ah, teremos tempo suficiente, mais 15 minutos, ok, obrigado. Ok. Espera agora, impraticável, aguardando. Sete, né? 7-8. Informa a pista em novo. A pista está mandando impraticável. Ô, Juliette Alian, que vai mudar as regras agora? Sim, visual. Ok, ciente, então, modificado 2047, desce para o 9510, toda rotatória, Juliette, Charlie, Yankee, altímetro em Salvador, 1014. Descendo para 1500, 1014, Yankee. Reaching passing level 185 and reducing 220 knots. Ono 076, com Kaiden. Send level 060, repeat arrival. Yeah, the repeat arrival and re-cleared level 060, confirmed. 060. Roger, that's copied, and the previous controller told us something about holding. Do you have further information, sir? Go ahead. Confirm. I count as 076, so we're reducing minimum clean to the previous controller. They offered us some holding. Okay, they expect to hold in, at minimum 5 minutes and for 10 minutes at maximum. Roger, and over what point should they expect to hold? What is the best level to hold? The best level to hold would be something like 100. 100, Roger. Tenementing level 100 and hold at auto position of November Tango Oscar. Roger, down to level 100 to hold over auto position. I count 076. Copy. Salvador, Cordial, boa noite. Objeto me acerta 08, ciente da Tango, reduzido 2509. 46708, identifique. Chegada cara desce até o 060. Até o 060, foi informado de pista 28 praticada, senhor. Afirmativo, devido à aeronave que decolou, colidiu com o pássaro, está sendo feita uma vistoria. Ok, estamos reduzindo para 2309, então se ajudar com a próxima. Ok, ajuda bastante. Controle, Salvador. Boa noite, o T3894 com informação Tango. Boa noite, tá 3894, identifique, chegada Karen, redução para 2509, desça até o nível 0803894. 2894, desce ao 080, reduzindo 150 nós, 250. O capacete, Juliette Serra. Torre 118, decimal 6, Juliette Serra Tano. Boa noite, obrigado. 35, código 5022. Então 8002, está autorizado o Galeão, nível 360, via Upper Zulu 14, decolando a 28, primeira curva à esquerda, Gole e Val. Mais um fixo que eu não copiei, pós direto CRAT. 1935 é o controle e o transponder 5022. Que é a saída Gole, Eval, transição Gonza e após direto CRAT. Ciente, Gole, Val, transição Gonza e pós direto CRAT, grato 8002. Correto, reporte para posicionamento, então 8002. Ciente, 8002. O 602, chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8. 198, até já. Salvador, o gol 9602. 302, uma boa noite, confirma como recebe? 355. Ok, está previsto, espera em virtude de pássaro que for colidido com a aeronave na pista e prepara sobre CARI, padrão à direita, ok? Ok, podemos fazer sobre USA? USA, positivo. Desse mantém a 2 mil pés, previsto então sobre USA. Ok, vamos fazer USA, rua padrão. Google 602, reduz a velocidade a fim de diminuir o número de órbita prevista. Ativo, já estamos voando com a velocidade mínima. Inicialmente programa em órbita na posição CARI nível 060. Já vou programar em órbita na posição CARI 060. 3894. Na escuta, prossiga. Inicialmente programa em órbita na posição CARI no nível 080. CARI no 080, confirma em balde. Ah, pela direita. Ok, pela direita, obrigado. Condor 076. Go ahead, Condor 076. The radio vector for the final LS approach runway 28 turn left heading 240. Left heading 240, Condor 076. Confirm, descend and maintain level 040. Down to level 040 heading 240, Condor 076. Web 6708. Na escuta 6708. Projetoração curva direita pro 080. Direita 080, Web 6708, está reduzindo para 210. Temos 3894, vetoração sequenciamento 04 na aproximação, direita 080. Curva direita, 080, desce ao 080, 3894. Temos Web 6708, desce mantenha 050. O 050, Web 6708. Curva esquerda para o 045. Esquerda 045, 6708, para o de CARI. Temo. 6708, desse montanha 2001-015. Para 2001-015, obrigado. Acionamento no 1-1. 8002, autorizado posicionamento, responde pelo táxi. Ciente, 8002, livre posicionamento. Confere 1015, desça e mantenha 2 mil pés, Web 6708. Agora 12. Ah, desceu e mantém 2 mil pés, 6708. Mantendo 3. 6708, esquerda 030. Esquerda 030, 6708. Da 317, tem condição de agilizar na final? Afirmativo. Ciente da agiliza, reporte 2 milhas, Charlie Yankee. Eu passarei 2 milhas, Yankee. Condição 2064, primário 33, a gente secundário 6175. E 02? E 02, continua a aproximação 28, aguarde liberação para pouso, ajuste 1015. Continua só 05, seguindo para pouso. Transição Gonza e após direto de NER. Controle 119.35, código 5032. Opera 50, 528. Decola pela esquerda na Gole, Eval Gonza, após de NER direto. Controle 119.35, transponder 5032. É, apenas uma correção, é a saída Gole, Eval Gonza e após direto Eudes. Após direto Eudes, após Gonza. Fechamento correto, reporte para posicionamento no 3897. Ciente, o 3897 solicita a coordenação do 300 devido à restrição. Ciente, aguarde. Identificação, Vitor Delta. Chegada a cara 050, assinou o idêntico, Lima Vitor Delta. Ô Leão, são 8002? Siga. Só pra informar que tem um gato aqui entre o portão 11 e o portão 10. Sim, sim, vou informar. Valeu. O quê? Um gato, um animal. Tá cheio, velho. De uniforme. 1015, Vitor em Guilherme. Dá 3560, na sua 220 graus, 79. 1602, composto atualizado. Estamos aqui. Roger, 10. BMS720, ciente. Capitão BST, na lei da semana. Conforme? Joker 10, após o pouso do Boeing, final da 28, a Lima tem. Joker 10, após o pouso do Boeing, a Lima. Então, 3894, esquerda 04040. Esquerda pro 040, confira o final da mensagem. Confirmo, 040 pro limite ao localizador. Limite ao lock, 3894. 10, porte estabilizado. Esquerda 310, 6708. Vou reportar estável. Cara, 006, down to altitude 2,1015. Se mantenha 3000, altímetro 1015. 3000, 1015, 3894. Aguarde. Sou terna 1-3325. Recito 282-3325, obrigado, boa noite, 3567. Exato Galeão, nível 360, via Upper Zulu 14, decolagem da pista 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, transição Gonza e após direto cráter. Controle 119.35, código 5027. Galeão 360, pela Upper Zulu 14, decola da 28. Uma esquerda, Gole, Eval, Gonza, depois o cráter. 1935, controle, 5027, o transponder, voo no 601. Voo no 601, correto, você pode para posicionamento. Postarei. 06. Cara, 006, down, altitude 2, 2000, call your establishment localizer runway 28. Maintain present heading. Push 200 graus 59. Eu queria 1-0, livre decolado. 8002 para o táxi. Aluno 21 decimal 9, 602. 219. 3 alternando Guarulhos. Gente, então 8002, táxi via Juliette, reporte para ingresso na Alfa. Via Juliette, reporte para ingresso na Alfa. Só no gol no 602, levou, tá na Delta. Segundo 602, táxi em frente, táxi Kilo, táxi via pátio 3, reporte para ingresso pátio 1. Afirmativo, Kilo na tomará para ingresso na Alfa. Solo 1764, posição 1 para pushback acionamento. Bono 764, autorizado por acionamento, reporte para o táxi. Passada para o táxi 764. Guardando o final do ILS Zulu, pista 28. Se abriu, aguardando o final do ILS Zulu, descendo a 3 mil pés. Da 3603, aqui. Afirmo, vai seguir tráfego da Condor Boeing 767 à frente. Na aproximação para 28. 3894 da presente, esquerda proa 015, limite ao lock. Esquerda 015, limite ao lock, o TAN 3894. Doutor Índia Uniforme, desce para mil pés, ajuste no 015. Tem condições de manter a espera 3 milhas afastada da cabeceira 17? Afirmativo. Ciente, autorizado, curvas pela esquerda. Ajuste no 015. No 015, Vitor Índia Uniforme, 3 milhas afastado, vai fazer a espera. Joker 10, decolado ao 04, controle 1935. Joker 10, controle 1935. E sendo desocupado. Controle, aguardando. Controle Salvador, Joker 10. Joker 10, controle contato radar. Após 3 mil, curva direita, saída Aron. Joker 10, após 3 mil, curva direita, descida saída Aron. Firmando uma vírgula, Joker 110 ou somente Joker 10? Joker 110. Joker 110, eficiente. Texas Tower 186, Condor 076. 560, Condor 076, clear for RF 28 and order tower 118.6. Bye-bye, good night. Good night. TAN 3894, reautorizado 2 mil pés. E reduz a velocidade para 1709. Reduzindo a velocidade, autorizado 2 mil pés. Nessa pronta, autorizado interceptar o localizador? Ainda não. Ok, vou manter. Qual o limite? Curious, for land. Altimeter 1015. Roger, continue on the 28 and 1015, contact 076. Web 6708, ainda tem condições de livrar na Delta? Possível. Gente, libera e mantém a Delta, chame solo 121-9. Libera na Delta 129, obrigado, 6708. Final normal 3 milhas do Vitorinho de Uniforme. Vitorinho de Uniforme, posto autorizado 17, ajuste no 015, 230 graus 59. Tá, gente, no 015, Vitorinho de Uniforme. No 015, Lima Vitor Delta. Graças, senhora, no 015. Boa noite, Web 6708, táxi via Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Via Kilo, pátio 3, reportamento para ingresso no pátio 1, 6708. TAN 3894, curve à esquerda, proa 240, reporte estabilizado e localizador. TAN 3894, curvando à esquerda, 240, reporte estabilizado no ILS, TAN 3894. Ali. 1005, Delta. Solo 764, instruções para o táxi. POB de 173. POB de 3 horas e 40, alternado Campinas. 1764, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera da Golf, chame torre 1 no 8, decimal 6, QNH 10015. Índia, Alfa, Alfa, ponto de espera 18615, 764, boa noite. Boa noite. Voo 602, autorizado ingresso, gate 01. Relativo. Seguindo a sua saída, fala 01. Web 6708, atento tráfego à frente, autorizado gate 04. Seguindo tráfego à frente, gate 04, 6708. O trip, seu estrobo tá ligado, hein? Vitorinho de uniforme, solou ao 08, qual o pátio? Gente, tá autorizado, até a bata. Vai. Beacon. Delta, curva esquerda pro 025, limite localizador. Esquerda 025, limite localizador, Delta. PCD. Gente, Papa Tango, Ilha Delta Papá. É, vai modificar a pista 17 e vai seguir para a pista 28. Assim que você reparece as voltas, tem intenção de mão nos médicos. Gente, Papa Tango, Ilha Delta Papá, vou ir na proa do VR. Reporte para modificações de regras. Desce até nível 040. Os outros 50, outros estados até o 040. É, podia informar o vento de Salvador no momento? 215 graus, 7 nós. Índia Delta Papá. Conda 90, Conda 076, good evening. 560, sua identificação, chegada cara e desça para nível 040. Sendo 040, identificou. 660, comentário. Júlio Salvador, Gol 1273, toma informação e uniforme. 1273, a sua identificação, autorizado chegada IPIT, desce para nível 050. IPIT descendo 050, 273. 276, Leaving Condor 076, clear taxi to gate 10, taxiway at your discretion. Gate 10, taxiway on discretion, Condor 076. Do Lima Vitor Delta. Trip 5495. 5495, boa. Após o pouso do Airbus da TAM, final 28, ali mantém. Após o pouso, ali mantém na 285495. Eu tenho intenção de subir a 450 aqui, por favor. Quatro, 230 graus com meia dúzia de nós. Ajuste no 0 no 5, pouso autorizado, 28. 3894, autorizado, pouso 28, 1015, ajuste. 145. 01, gate meia dúzia.